Namastê, caros ouvintes, unindo minhas mãos diante do meu coração, saúdo o Deus que habita o coração de todos vocês, assim como ele habita o centro do meu coração. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Tradicionalmente com vocês, de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, procurando levar para a nossa audiência os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. E nessa fase do nosso programa, nós estamos tratando com vocês, ouvintes, sobre o estudo dos excertos, frases das cartas dos mestres de sabedoria. Principalmente, mensagens do mestre Kutumi, do mestre Moria, do mestre Serapis, membros da fraternidade Transhimalaica, da grande fraternidade branca, e o mestre Serapis do braço egípcio da grande fraternidade. Então, nós estamos aqui, ouvintes, para acrescentar os nossos comentários a essas frases que vocês encontram no formato impresso, editado pela Editora Teosófica, que lançou e, aliás, relançou alguns anos atrás esse material que já existia em português, editado pelo grupo Annie Besant lá do Rio de Janeiro, e depois a Editora Teosófica fez uma revisão desse material e relançou, e vocês podem adquirir este livrinho de bolso, ouvintes, na seção livraria lá da Loja Esotérica Virtual. E nós temos também lá na Levir as frases que nós estamos lendo aqui de forma separada. As frases do mestre Kutumi e do mestre Moria estão também lá na página inicial da Levir. Vocês podem acompanhar. Este livro, ele está dividido em 12 grandes sessões, são 12 grandes virtudes, sendo uma para cada mês, e são 365 frases, uma para cada dia do ano. Realmente um material muito interessante para a nossa meditação diária. E nós estamos exatamente nesse momento, ouvintes, abordando com vocês as frases relativas à grande característica da intuição, a voz interna que existe em cada ser humano e que os mestres, obviamente, querem desenvolver no ser humano. Pois nós, humanos, ainda não possuímos, ouvintes, um corpo especialmente desenvolvido para ser veículo da intuição. Até esse momento, na humanidade, nós temos o corpo físico para as nossas ações, temos o corpo astral para os nossos sentimentos e emoções, temos o corpo mental com a sua aura, assim como a do astral, onde nós processamos os nossos pensamentos, tanto os pensamentos concretos quanto os pensamentos abstratos. Agora, o corpo intuicional, ouvintes, é realmente um desenvolvimento que cada ser humano deverá buscar. Os mestres já têm, ouvintes, esse corpo desenvolvido, aquilo que os orientais chamam de corpo búdico, ou o que na tradição mística cristã ficou conhecida como o corpo de glória. Pois a luz búdica, caros ouvintes, a luz intuicional, é realmente aquilo que faz funcionar a nossa mente. E a nossa inteligência, ouvintes, depende em grande parte não só dos conhecimentos que nós amealhamos por meio do estudo, mas principalmente pela quantidade dessa energia, dessa luz búdica que perpassa a nossa mente. Realmente, a diferença que existe entre o corpo mental de uma pessoa comum e a de um gênio, e, no caso extremo, a de um mestre de sabedoria, ouvintes, é exatamente a quantidade desta luz búdica que flui e que permite ao ser humano ter uma consciência muito mais aguda e, principalmente, ver além dos fatos, além dos conhecimentos, e como nós estávamos estudando aqui ontem, permitem a mente ter um contato com o divino. Aí ela passa a adivinar-se, ou seja, a adivinhar no sentido mais profundo etimológico dessa palavra, pois então o ser humano passa a conhecer, inclusive, grande parte do seu futuro, pois ele pode penetrar exatamente naquilo que ainda virá o nosso futuro. Essa é uma das funções da intuição. Mas nós estamos ainda lutando para desenvolver esse corpo, ouvintes, que é o corpo búdico, o que só é possível quando nós realmente nos dedicamos aos aspectos superiores da nossa mente, aos aspectos estéticos, à filosofia, às ciências, à religião e, principalmente, ouvintes, ao controle da nossa mente e à sua iluminação por meio do êxtase, por meio da meditação e das diversas práticas conscienciais que o homem vai fazer. Obviamente que esse corpo não surgirá naturalmente no ser humano, a não ser que ele faça algum esforço nesse sentido. Então vamos colocar a nossa intuição para funcionar, ouvintes, vamos estudar aqui algumas frases do Mestre Kutumi a respeito da intuição. Começamos aqui com a seguinte frase: infortunadamente, por grande que seja vosso intelecto humano, vossas intuições espirituais são fracas e nebulosas por nunca terem sido desenvolvidas. E como nós comentamos ontem, caros ouvintes, a maneira de perceber quando o impulso que vem na nossa consciência é ou não uma intuição, ouvintes, e só existe um método realmente seguro para isso. É nós termos a devida paciência para perceber se aquele impulso permanece no tempo, durante dias, durante meses, quiçá até anos. Se for uma verdadeira intuição, esse impulso perdurará. Se for meramente um desejo passageiro, ele desaparece e some da nossa atenção. Então, infelizmente, as pessoas confundem muitos dos seus desejos com intuições, né? E as nossas queridas ouvintes femininas, com certeza, têm até inclusive o chamado orgulho feminino por sempre ouvirem dizer que as mulheres têm uma intuição feminina. E os homens então passam vontade, né? Porque as mulheres seriam dotadas dessa chamada intuição feminina. E isso realmente não é uma verdade, caras ouvintes. Eu tenho que, infelizmente, tirar essa ilusão da mente de vocês, pois realmente aquilo que se chama de intuição feminina é uma outra característica, esta sim verdadeira, da consciência feminina. Na verdade, a grande diferença que existe entre os corpos invisíveis dos seres humanos, nos que estão no sexo feminino, e aqueles que estão no sexo masculino, é que o corpo astral, ouvintes, feminino, ele é muito mais ativo, ele é positivo, ele tem realmente uma atuação muito mais forte. Então as mulheres têm uma percepção emocional muitíssimo aguçada, e isso provavelmente deve ter sido desenvolvido ao longo da evolução dos seres humanos nesse planeta, pelo fato principalmente das mulheres terem, obviamente, assumido pela função biológica a maternidade, e obviamente essa característica é necessária quando a mulher faz exatamente esse processo de captar um ser que está lá no plano astral e por meio da gravidez, por meio da sua maternidade, ela faz com que esse ser venha a se encarnar na matéria. Então, todo esse processo, ouvintes, ele faz com que a mulher seja extremamente sensível e, obviamente, que há essa adaptação da natureza que coloca o corpo astral da mulher de uma forma mais ativa, faz também com que o corpo físico da mulher seja ligeiramente mais fraco do que o do homem. Então, o homem tem um poder físico muito mais forte, uma musculatura naturalmente mais desenvolvida, mas o homem também paga o seu preço, pois no astral ele é muito mais negativo, né? Muito menos sensível. Daí, obviamente, que há uma dupla, né? Um casal forma realmente um conjunto perfeito, pois o homem complementa a mulher no físico e a mulher complementa o homem no astral. Então existe, a relação obviamente mais perfeita que existe, é a relação do casal de homem e mulher, é a única sociedade humana que realmente onde todas as energias podem ser trocadas e nos seus pares de opostos, desde o plano físico até o plano espiritual. E, lamentavelmente, nós seres humanos, como o mestre realmente comenta aqui, não temos o hábito de cultuar as nossas intuições. Primeiro porque nós não sabemos apaziguar o físico, o astral e o mental. É impossível que a intuição venha até uma mente agitada, um corpo astral completamente revolvido, como se fosse um mar cheio de ondas que estão se entrechocando, ouvintes. É preciso calma e muitas vezes surgem as intuições em momentos que as pessoas estão descontraídas, né? Os cientistas principalmente relatam muito isso. Naquele momento de descontração, no momento do lanche, no momento do repouso, no momento do lazer, aí vem um insight, vem uma intuição. Isso justamente acontece naquele momento porque a mente repousou, a mente relaxou, ela não estava preocupada com seus objetivos egoístas. Só a pessoa que realmente tem uma prática diária de meditação é que vai ser capaz de elevar esse contato com o seu eu interno até as suas últimas consequências e ter intuições praticamente diárias, ao ponto da pessoa poder até decidir coisas na sua vida baseadas em impulsos intuicionais vindas da sua alma. Isso, obviamente, é uma coisa para as pessoas avançadas no caminho, ouvintes. Não tentem fazer isso enquanto vocês não tiverem certeza que vocês saibam claramente o que é um impulso físico, o que é um impulso emocional, o que é uma opinião, uma ideia da sua mente e o que venha realmente a ser uma intuição, que é exatamente uma visão interior que vem do nosso ser imortal. Mas o mestre Kutumi continua aqui. As boas resoluções são quadros de boas ações, pintados pela mente. Fantasias, sonhos diários, são murmúrios de Budi, almanas. Ou seja, vamos traduzir aqui. São murmúrios da intuição, que é Budi, almanas, que é a mente. Se as encorajarmos, não se esvairão qual miragem evanescente no deserto de chamo, ou seja, da ilusão. Fortificar-se-ão, porém, cada vez mais, até que toda a nossa vida se torne expressão e prova externa do divino motivo interior. Então, ouvintes, o que o Mestre Kutum está nos comunicando aqui é que exatamente todos os impulsos superiores que o ser humano tem, as boas ações, né, que surgem na mente do homem rumo a coisas realmente positivas, mesmo aqueles devaneios, as fantasias e sonhos diários que o mestre nos comunica, são pequenas gotas de Budi, ou seja, da intuição, que respingam na nossa mente e já, de certa forma, nos fazem sonhar, ouvintes, com as coisas mais elevadas. E isso só poderá, caros ouvintes, ser uma experiência plena quando nós realmente começarmos a desenvolver o nosso corpo búdico. Exatamente como nós estudamos aqui, quando nós apreciamos a obra de Charles Webster Leadbeater, Os Mestres e a Senda, nós comentamos que uma das principais funções da iniciação dentro da Grande Fraternidade Branca é, desde a primeira iniciação, elevar a consciência do discípulo até o plano búdico. E obviamente que o discípulo não pode fazer isso sozinho, de uma forma tão profunda, sem o auxílio de um ou mais dos mestres. Normalmente são dois mestres de sabedoria da Fraternidade Branca que comparecem e que apadrinham o discípulo na iniciação, e no momento supremo daquela iniciação, os dois mestres se aproximam do corpo, da aura do discípulo e fazem com que seja ingressada no seu sistema energético uma grande quantidade de energia, de matéria búdica. E isso faz com que a mente do discípulo, então, ganhe, caros ouvintes, um insight realmente fantástico. Então, a mente é banhada em luz e é por isso que os seres que conseguem penetrar o plano búdico são chamados de iluminados, e principalmente há um efeito secundário dessa energia búdica, caros ouvintes, que é verdadeiramente o apercebimento pela primeira vez, e se ele já não tiver passado por outros êxtases em outras ocasiões, nessa iniciação, ouvintes, o discípulo passa a ter uma experiência direta daquilo que a mente já pode até saber teoricamente, assim como nós pronunciamos aqui no início do nosso programa o mantra da unidade da vida, mas quando a mente permite a entrada da energia búdica, o indivíduo se sente uno com todas as coisas e com todos os seres. O indivíduo fica realmente num estado de beatitude indizível, onde ele sente as dores dos semelhantes, aonde, ao se concentrar, o neófito, agora já iniciado, ele passa a sentir a felicidade daqueles que estão felizes, passa a sentir o amor daqueles que estão apaixonados, consegue perceber a vida que está espiritualmente atuante nos animais, nos pequenos seres, nos insetos, nas plantas, e ele sente uma profunda unidade, um profundo relacionamento com todas as coisas que estão vivas, e ele percebe então, ouvintes, que aquelas práticas da caridade, as práticas da fraternidade, as práticas espirituais, ouvintes, que muitas vezes são impostas por meio de dogmas, por meio das religiões, das filosofias, das ideologias, quando a mente adentra, a percepção surge no plano búdico, ele sente que tudo aquilo que ela teoria é, na verdade, uma realidade profunda. Então não é mais preciso dizer a ele que para o iniciado o que importa é o trabalho pelo semelhante, pois ele sente, ouvintes, que o semelhante é ele mesmo. Ele sabe que tanto faz fazer o bem para si mesmo quanto fazer para o outro, porque todos nós somos unos, caros ouvintes. Então a primeira iniciação confere este presente, caros ouvintes, essa experiência indizível de elevação do indivíduo até o plano da verdadeira intuição. Mas vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutum, onde ele diz: nossos caminhos não são os vossos. Raramente evidenciamos quaisquer sinais externos pelos quais tenhamos de ser reconhecidos ou pressentidos. Isso é importantíssimo, ouvintes, porque há pessoas aí em todos os locais hoje que se dizem discípulos dos mestres. Há pessoas que se dizem canalizadores dos mestres, que são amanuenses, que são transmissores das opiniões e das ideias dos mestres. O que, ouvintes, seria uma coisa incompatível com o que o Mestre Kutum acabou de dizer aqui. Na verdade, os mestres são ocultistas, são esoteristas, ouvintes, extremamente experientes. E eles sabem que acima de tudo, ouvintes, o silêncio, a reclusão, a não participação, ouvintes, em atividades públicas, em manifestações coletivas, ou seja, aquela característica, ouvintes, antiga, que era chamada da abstinência, para eles se estende aos contatos sociais. Eles se abstêm de todas as formas de fazerem realmente qualquer coisa que seja espalhafatosa. Eles são discretos sobre todas as coisas. E a discrição, ouvintes, ela é realmente a característica máxima dos mestres que já se realizaram. Eles não precisam demonstrar os seus poderes, não precisam demonstrar os seus conhecimentos, não precisam ser reconhecidos como mestres. Eles, inclusive, sempre pediram que não fossem chamados de mestres. Se quisessem chamá-los de alguma coisa, que eles fossem chamados de irmãos mais velhos de todos nós, seres humanos. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós temos aí, quando chega às nossas mãos certos materiais, ouvintes, que dizem vir dos mestres. E mesmo aqueles ouvintes que se dedicam a esse contato com os mestres, fazendo as obras em nome dos mestres e, obviamente, em nome da fraternidade que existe em toda a humanidade, não deve, caros ouvintes, nenhuma pessoa deve esperar por reconhecimento, nem recompensa, porque quando nós fazemos alguma coisa assim, nós já temos a recompensa que virá não só pela lei do karma, que tudo traz o seu devido equilíbrio, a sua devida recompensa, mas principalmente porque esses atos precisam ser praticados em relação com o objetivo da grande unidade da vida e da grande fraternidade que existe entre todos os seres humanos. Então, ouvintes, não esperemos que os mestres façam realmente declarações espalhafatosas. E eu já tive uma série de contatos, ouvintes, com pessoas, como um que eu posso citar, um grande esoterista que reside aqui na cidade de São Paulo, que quando ele foi iniciado nos mistérios, se pediu a ele que ele escolhesse um dos mestres para que fosse aquele que o inspiraria durante a sua carreira, os seus graus de aperfeiçoamento. E ele escolheu o mestre, o Conde de Saint-Germain. E segundo ele divulga nas suas palestras, eu não vou aqui mencionar o nome dele porque isso não é necessário, há mais de 50 anos ele ora com fervor, caros ouvintes, devocional, para que esse mestre ilumine os seus caminhos. E segundo ele, jamais, ouvintes, ele teve qualquer demonstração de que esse mestre recebesse ou que ele é reconhecido por esse mestre, a não ser, ouvintes, no seu coração, aonde ele sente que todas as suas palestras que ele dedica a este mestre, a todos os seus atos de caridade e de elevação espiritual, que ele obviamente dedica à fraternidade humana e ao seu querido mestre, ele sabe muito bem que isso tem um retrospecto espiritual. E ele diz, realmente, até de uma forma notável, né, de que ele fica espantado como determinadas pessoas estalam os dedos e dizem que começam quase que automaticamente a canalizar o mestre, o Conde de Saint-Germain. E ele, obviamente, duvida profundamente que isso seja uma verdade. A pessoa pode até estar canalizando o seu próprio eu superior e estar até passando alguma sabedoria, mas com certeza, ouvintes, não está canalizando o mestre, o Conde, ou qualquer outra entidade espiritual desse nível, porque os mestres, ouvintes, não precisam de canais, não precisam de médiums, não precisam de intermediários. Quando eles realmente querem, eles se comunicam diretamente com os seus discípulos. E isso acontece, obviamente, através da intuição, que é o nosso assunto no dia de hoje. Ainda será por mais alguns programas, mas nós vamos fazer agora aquele nosso tradicional intervalo, caros ouvintes, para continuar no nosso segundo bloco esse interessantíssimo estudo baseado aqui nas frases dos mestres de sabedoria. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes. Fiquem aí com o convite da Lever e retornaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo com vocês. Agora o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo, como sempre, a grande audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e também a audiência de você, amigo ou amiga, que nos ouve a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. A Lever, que com seus associados que nos patrocinam, levam esta programação para vocês, ouvintes, sempre dedicada à expansão, à divulgação da mensagem que vem do centro da grande fraternidade, da compaixão e da sabedoria que regem esse planeta. Então agradecemos, como sempre, a sua audiência e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a virtude da intuição, que nós estamos aqui apreciando as mensagens dos mestres que tratam exatamente desse tema, caros ouvintes. E nós vamos trazer para vocês mais frases que tratam sobre a intuição. Vamos começar aqui com mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: a suprema energia reside em Budi, o plano da intuição, latente quando soldada ao Atma, isolado, ativa e irresistível quando galvanizada pela essência de manas, ou seja, da mente, E quando nenhuma das escórias deste último se mescla com a pura essência, fazendo-a descer com o peso da sua natureza finita. Manas, puro e simples, é de grau inferior e terreno. Isso, caros ouvintes, tem a ver esse comentário do Mestre Kutumi, realmente muito interessante. Obviamente que ele fala ex cátedra, né? Pois ele, com certeza, já há muito tempo desenvolveu as qualidades e desenvolveu uma nova aura que o envolve, que é chamada a aura búdica, o corpo de glória, caros ouvintes. O corpo que nós vemos ser descrito na Bíblia quando o Mestre Jesus convocou 3 dos seus discípulos e se apareceu transfigurado diante dos seus discípulos. E a Bíblia relata que nesse momento da transfiguração, Jesus parecia estar envolto em uma luz branca que era tão alva que era realmente difícil de manter o rosto voltado para este corpo. Pois é exatamente dessa característica, ouvintes, que é o corpo búdico, que é o corpo da intuição. Nós ainda não temos esta aura. Ela é descrita também alternativamente como uma auréola dourada em volta da cabeça dos santos, dos seres iluminados, porque essa energia, essa força, ouvintes, da natureza, precisa ainda ser desenvolvida por nós. E, obviamente, que os santos, os mestres, os seus discípulos já têm essa energia desenvolvida ou se desenvolvendo. Obviamente que a pessoa que já foi iniciada pelos mestres da grande fraternidade tem uma grande vantagem, porque elas têm um suprimento dessa energia que vem diretamente das auras dos mestres, com as quais os discípulos ficam permanentemente ligadas. Enquanto que nós, mortais aqui, ouvintes, dependemos muitas vezes de comparecer a locais onde essa energia é armazenada, onde ela é concentrada, como, por exemplo, nas grandes igrejas, catedrais, nos templos dedicados aos mistérios, onde se realizam ritos que evocam a esses poderes da natureza. Ali também, ouvintes, existe a energia búdica, a energia intuicional. E muitas pessoas se sentem de uma forma alternativa, completamente transformados, a sua consciência fica elevada, entra quase que em estado de êxtase ou entra em êxtase, e as pessoas têm visões, têm intuições quando estão numa igreja, quando estão numa catedral, quando estão num templo, durante a realização de um ritual onde se invocam as energias divinas. E como o Mestre Kutumi mencionou, essa energia, a energia de Budi, a energia da intuição, ela existe no ser humano apenas como um princípio. Ela é apenas ainda uma semente que precisa ser desenvolvida. E Budi está, obviamente, completamente conectado com Atma, ou seja, a intuição, no seu estado natural, ela está latente, ligada à nossa vontade superior, até a nossa chispa divina. E o que é necessário, ouvintes, é que aquela pessoa que tenha realmente se despertado, aquela pessoa que já dedica horas do seu dia para a espiritualidade, porque lamentavelmente Muitos de nós passam dias e dias, até meses e meses, sem se lembrar de que nós realmente somos seres espirituais. Nós não nos lembramos do que nós somos essencialmente. E aí, ouvintes, não há realmente condição nenhuma dessa energia se manifestar. Porque quem vai acessar a energia intuicional, ouvintes, não vai ser a porção mortal do nosso ser, que é a nossa personalidade. A nossa personalidade, que é constituída pelo nosso corpo, pelo nosso astral, pelas nossas emoções e pela nossa mente concreta. Os nossos pensamentos, que têm imagens, que têm ainda uma ligação com os desejos e com as sensações. E essas três características, né? O nosso físico, o nosso astral e o nosso mental inferior, eles são reconstruídos a cada encarnação. Então, nós temos a cada manifestação aqui no mundo a reconstrução desses três corpos. Mas dentro de nós existe um princípio mental superior, que é exatamente o começo da nossa alma, caros ouvintes, que é a nossa mente abstrata, que na teosofia é mencionado como o corpo causal. E ele é mencionado assim porque é o corpo que causa as encarnações. É essa porção da nossa mente que tem já armazenada as memórias das nossas vidas passadas. Então vai chegar um momento, que eu faço votos que seja o mais breve possível para todos que estão me ouvindo nesse momento, que quando, ouvintes, vocês já estiverem tão integrados com a sua alma, com a sua mente abstrata, obviamente pela prática de todas as virtudes e de todos os pensamentos que se ligam com a realidade abstrata, quer seja filosofia, quer seja ciência, quer seja arte, quer seja a sua devoção, a sua religião e principalmente, ouvintes, a nossa meditação. Pois meditar, caros ouvintes, nada mais é do que alimentar a nossa alma, permitir que ela venha até esse mundo onde nós estamos. Pois quando nós fazemos isso, quando nós estamos dormindo, nós ficamos tão inconscientes que quando surgem os sonhos, que podem ser sonhos do nosso duplo etérico, do nosso cérebro, do nosso astral, nós confundimos tudo, porque quando ali naquele meio daqueles sonhos confusos, pode haver ali um sonho profético, pode haver um sonho realmente intuicional, um sonho que faz previsões para o nosso futuro, que obviamente pode ser um contato com a nossa natureza búdica, com a nossa intuição. Nós não sabemos separar essas experiências. Então nós descartamos a validade que os sonhos têm, porque justamente nós não sabemos exatamente qual dos nossos veículos gerou o sonho. Então, só quando nós tivermos uma prática meditativa, ouvintes, e durante a meditação nós entrarmos no êxtase, e dali poderão advir imagens, poderão advir verdadeiras profecias interiores da nossa vida espiritual, aí sim, ouvintes, a porção imortal da nossa mente, ela se volta para cima, e ela começa a atrair a energia búdica. E aí, ouvintes, ela passa a fazer essa energia funcionar. E o indivíduo fica mais inteligente, fica mais intuitivo, fica mais criativo, ouvintes. Consegue enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam. Começam a ver, a sentir as realidades por trás da matéria, por trás dos acontecimentos. Porque na teoria nós já sabemos isso, ouvintes, de que tudo no mundo é primeiro criado no plano espiritual, no plano mental, e depois é que se torna aqui uma realidade objetiva. Mas uma coisa diferente é você sentir que o espiritual vem primeiro, ouvintes. Sentir quando nós estamos com uma outra pessoa, que ela é uma pessoa espiritual, que ali habita uma alma naquele corpo, que está buscando, como nós buscamos, se manifestar no mundo e evoluir. Porque normalmente quando nós encontramos uma pessoa, nós temos um raciocínio muito rasteiro, um raciocínio basicamente interesseiro, se essa pessoa vai nos ajudar ou se essa pessoa vai nos atrapalhar, se essa pessoa é boa ou se essa pessoa é má, se essa pessoa traz lucro ou traz prejuízo para nós. Isso tudo, ouvintes, quem pensa dessa forma ainda, lamentavelmente, está preso no mundo da mortalidade e não consegue perceber o mistério que está dentro de um ser humano. Por mais ignorante, por mais repulsivo que qualquer pessoa possa ser aos nossos sentidos, se nós já estivéssemos munidos da energia búdica, nós sentiríamos uma profunda compaixão por essa pessoa, qualquer que seja o estado de evolução que essa pessoa tem. Isso nos encanta, ouvintes, quando nós lemos as histórias de Jesus, as histórias de Buda, dos grandes iogues iluminados, como eles tinham uma grande compaixão pelas pessoas mais simples, pelos pobres, pelos doentes, pelos realmente ainda despossuídos por essa vida material, pessoas sempre em muito sofrimento, em muita dificuldade. E esses grandes seres, apesar, ouvintes, já estarem no limiar realmente de terminarem a sua evolução, sentem uma profunda conexão, uma profunda unidade justamente com aquelas pessoas mais simples, porque ele percebe profundamente como nós somos todos profundamente idênticos espiritualmente falando. Mas vamos a mais frases aqui. Temos duas, algumas frases mais curtas aqui do mestre que acho que dá para abordar de uma maneira coletiva. Então, mais frases aqui do mestre Kutumi. Se tiverdes um pouco de intuição, descobrireis a causa e o efeito, e talvez verifiqueis de onde provém o fracasso. E, obviamente, ouvintes, o mestre diz isso porque a intuição, a luz de Budi, que flui de uma forma ou de outra pela nossa mente, pois uma pessoa, ouvintes, que tem uma mente, um cérebro que não flui nenhuma energia búdica, é realmente aquela pessoa que é perfeitamente idiota, ou seja, que não é capaz de conectar A com B, porque justamente a energia que movimenta a nossa mente e faz com que o ser humano tenha consciência e autoconsciência é essa luz búdica que está por trás da nossa mente, ouvintes. Então, o indivíduo que comete qualquer coisa, que faz qualquer ato, ouvintes, e isso, obviamente, todos que estão buscando a espiritualidade sabem disso. Quando nós fazemos alguma coisa, a nossa mente, a nossa consciência nos informa instantaneamente se aquele ato é certo ou errado, porque isso, ouvintes, demonstra o caráter, a evolução da alma que está por trás dos nossos veículos. Se nós fizéssemos alguma coisa errada e nós não percebêssemos isso, não só nós seríamos inocentes, como com certeza nós constataríamos que nós seríamos seres muito primitivos. Porque essa voz da consciência, ouvintes, que está dentro de nós, que nós não podemos enganar, apesar de nós tentarmos muitas vezes enganar nós fazemos uma coisa errada, passamos por cima daquele erro, jogamos para debaixo do tapete, mas lá dentro fica martelando: você fez aí uma coisa errada. E nós temos absoluta certeza que um dia o karma, ou na forma das leis humanas, nós vamos receber a devida retribuição por aquele erro que nós cometemos. E também nas coisas certas também, não é só o errado também, ouvintes. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa que causa extremo benefício, que causa alegria, que causa prazer, que traz satisfação a outras pessoas, e dentro de nós a nossa alma nos informa que nós estamos fazendo uma coisa extremamente benfazeja, que nós estamos sendo positivos, e nós teremos obviamente uma retribuição positiva desses atos. Mas na análise das nossas faltas, ouvintes, se nós tivéssemos mais contato com o ser interno, nós descobriríamos as causas, né, e os efeitos, obviamente, de todos os nossos atos de uma forma muito mais clara. Então, a pessoa que tem essa intuição desperta, ouvintes, ela, obviamente, está muito mais restrita a cometer atos errôneos do que uma pessoa normal, porque aquela campainha que toca quando nós fazemos algo errado, na pessoa evoluída espiritualmente, ela toca muito mais alto. É uma verdadeira buzina que está ali, que praticamente impede a pessoa de fazer qualquer ato negativo. E o mestre também diz: escolhei de acordo com a vossa melhor luz. O grau de diligência e zelo com que o estudante busca o significado oculto é geralmente o teste do grau de sua habilitação para a posse do sepultado tesouro. Porque dentro de cada ser humano, ouvintes, existe o maior de todos os tesouros que nós jamais encontraremos ou que nós jamais desejaremos, que é a nossa própria consciência. Tudo aquilo que nós queremos, ouvintes, a felicidade, a riqueza que nós, infelizmente, no nosso caminho da ida, nós buscamos no mundo da matéria, tudo isso está aqui dentro de nós. E o Mestre Jesus traduziu isso numa frase, ouvintes, quando ele disse: não busqueis, ouvintes, e isso que Jesus disse, os tesouros da terra, porque aqui a ferrugem corrompe, os ladrões buscam subtrair aquilo que nós temos, e obviamente tudo é passageiro e tudo pode ser realmente perdido. Busqueis, ao invés disso, o tesouro que está nos céus, porque lá as traças não corroem, a ferrugem também não destrói, e lá, obviamente, os ladrões não podem subtrair nada de nós. E o reino dos céus, ouvintes, está aqui conosco. Como diz a Bíblia, o reino dos céus está próximo, mas não é próximo no sentido temporal, ouvintes, está próximo no sentido espacial. Na nossa consciência está o reino dos céus, e lá é que está o nosso verdadeiro tesouro. Mas o zelo e a diligência com que nós buscarmos, ouvintes, tirar dessa sepultura, tirar desse esconderijo esse tesouro, é que vai nos capacitar, ouvintes, exatamente para poder carregar e manter conosco esse tesouro. Porque desejar é fácil, ouvintes, mas obter o sucesso na empreitada espiritual é realmente uma atividade que demanda não só esforço, mas muito cuidado, e isso é que habilita o indivíduo a ter sucesso nessa busca. Mas vamos a uma última frase aqui do Mestre Kutumi para nós encerrarmos o estudo no dia de hoje. Aprendei primeiro nossas leis e educai vossas percepções, caro irmão. Controlai vossos poderes involuntários, desenvolvei vossa vontade na direção correta e vos tornareis instrutor em vez de estudante. É isso, ouvintes, que os mestres realmente querem que todos os seres humanos desenvolvam nas suas vidas. Ser, ouvintes, pessoas que se transformem da condição de aprendiz, da condição de ouvinte, para a condição de mestre e para a condição de instrutor. É essa a diferença da verdadeira filosofia dos mestres para as outras filosofias religiosas. Pois as religiões pregam que o ser humano precisa buscar uma salvação. Uma salvação pela crença em outros, mesmo que seja nos santos, que seja nos mestres ou que seja em Deus. E o ocultismo, o esoterismo e a teosofia nos ensina, caros ouvintes, que nós somos a própria meta que nós desejamos obter, aquela meta que nós desejamos alcançar. Então os mestres recomendam: controlem os vossos poderes involuntários, desenvolvam vossa vontade na direção correta e vos tornareis instrutores ao invés de estudantes. E fazemos nossas, caros ouvintes, subscrevemos, assinamos embaixo, endossamos isso que o Mestre Kutumi disse. Desejamos, caros ouvintes, acima de tudo, que cada um de nós se torne um mestre, um instrutor, uma luz para a sua vida e uma luz e um alívio, um bálsamo para todo o mundo. E é para isso que o nosso programa realmente existe, ouvintes, e ficamos muito gratos que nós estejamos sendo úteis de alguma forma para todos que nos acompanham. E convidamos vocês, ouvintes, para encerrar esse programa da mesma forma que ele se iniciou, com uma vibração, elevando a nossa consciência. Fechemos os nossos olhos e uma vez mais sintamos o batimento cardíaco dentro do nosso peito. Essa vida pulsante, ouvintes, que leva a força, a energia, os nutrientes, o oxigênio a todos os pontos do nosso corpo. E lá dentro, ouvintes, dos nossos corações materiais, lá está uma joia divina. A joia inefável da nossa chispa divina, que com o poder da nossa mente nós visualizamos agora, brilhando sobre o lótus do nosso coração. Façamos essa joia brilhar, ouvintes, emitindo uma luz radiante que se espalha por todo o nosso ser, interpenetra todo o nosso corpo, se expande pela nossa aura, se esvai pelas nossas imediações, ilumina o nosso caminho da evolução que nós pretendemos percorrer. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar e para realizar, para tornar real o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que essa luz que vem do coração da mente divina se expanda por todo o universo. Venha até o nosso coração, sempre nos abençoe, desperte ainda mais a nossa chispa divina, torne cada vez mais iluminada a nossa mente, rumo a uma vida mais perceptiva, a uma vida mais intuitiva. E é para isso, ouvintes, que existe o nosso humilde programa, para manter essa tocha dessa luz acesa durante as noites aqui da nossa programação. Nos agradecemos uma vez mais a presença, a audiência de todos vocês e desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar unidos com vocês uma vez mais nos nossos estudos, nas próximas edições desse programa. Deixamos vocês agora com as músicas e a nossa programação que é interativa. Ouvintes, convidamos a vocês para programarem aqui o nosso playlist. Esperamos retornar aqui com o nosso programa na próxima ocasião, sempre às 21h. Enviamos a todos um forte, um vigoroso, um fraternal abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.